1-2-7-9-5 no solo, as 4-5, libera a direita, 1-2-1, decimal 1. Livrando a direita, 1-2-1, decimal 1, no azul 2795. Desde 994 da Gol, completa o final do procedimento. Chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Torre, boa noite, Gol. 2194. 2194, sem contato visual, tem pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus com 7 nós, informe pista molhada. Recebe pouso para 10, o 2194. Salvador, 3858, posto de espera pronto. 3858, mantém o ponto de espera e aguarde. Chegada Mari autorizada, deixa a minha chegada para o nível de voo 050, altímetro no 094. CSV, para Mari, chegada ponto 0.4. Panamia 3-1-3, deixa para 2500 pés, altímetro 1-0-4, via chegada. Após pelo voo para Serra Vista 366 para final do procedimento da RINAV da pista 1-0, reporte passando o mínimo. Cliente autorizado 2500 pés, 1014 no altímetro, descendo via chegada 11, após pelo voo salva o Serra Vista 366, estamos estabilizados na RINAV da pista 10, 6303 da UJAM. 3858, alinha e mantém pistão no zero. Alinha e mantém no zero, 3858. No 94 no solo 5-1, libera direito no 2-1-1. 2-1-1, gol 2-1-1, lá. Decolou 5-3, controle 1-2-0-8. 2-9-8, aciona identificação, chegada à área autorizada, desta via chegada para o nível de voo 060, QNH-1-0-1-4. 1-0-1-4, desta via para o 060, voo 42-8. Salvador, boa noite, está 3-8-5-8. Então, 3858, aciona identifica, correção, contato radar, suba para o nível de voo 370, apresente voo direto à posição Cogbo. Direto Cogbo, atenção nível 370, 3858. Xené 63, ano 3, passou o Terra Vitor 366, estabilizado na RINAV, está visual. 63, ano 3, completa sinal, chame torre, frequência 98, decimal 95. 18.95, torre Salvador, legado, boa noite. 3858 está voando Cosmo, quando possível, direto para ti. Aguarde coordenação com o Centro Recife, mantenha Cosmo, 3858. Mantendo Cosmo, aguardando, 3858. Tran 3305, voo direto Sarita 366. Desça para 2500 pés, ajusta no 014, autorizado procedimento aeronave, pistão no zero. Azul 4298, voo direto de Ravita 366, desça para 4000 pés, ajusta no 014. Direto 366 para 4000 para 014, azul 4298. Então, 3858, submantém o nível 350, da presença autorizado direto a Buco. Restrito nível 350, da presente direto a Buco, 3258, muito grato. No 3, no solo 58, libera a direita, 121, decimal 1. Libera a pista pela direita, chama o solo e 121, decimal 1, 63, 13, obrigado, boa noite. 3858, chame centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 2685, 1245. Boa noite, 3858. Boa noite. Daniela, vem colar pista no 0, vento 140 graus, 0619. Tente até 3305, complete procedimento, chame torre 118 decimal 95. 2045, boa noite. Boa noite. Então, 3305, boa noite, como pista molhada, não há chuva no momento, autorizado pouso pistão no zero, vento 140 graus, 62 nós. Gente, autorizado pouso no zero, ciente das condições da pista, estamos, estamos alinhado no final, totalmente visual, setor totalmente visual. Oxenem 310, decolar 202, chame o controle 120, decimal 8. 2305, sola 05, direita 121, décima 1. Direita, sola 21, obrigado, boa noite. Complete o procedimento, chame torre 118, decimal 95. Torre 1895, azul 4298, obrigado. Torre Salvador, azul 2782. Azul 2782, boa noite, vou direto para a revista 366, desça para o nível 050. Revista 366, desce para o 050, desça para o 1429. Azul 4235, boa noite, autorizado chegada a bom, e desça para 4000 pés, ajuste 1-0 no 4. Autorizado bom, azul 4235. Sona 6310, chame centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 25, 255, Sona 6310, boa. Todo 043, boa noite, visual com Embraer na ponta final na 0. Visual. Todo 043, após a passagem do Embraer autorizado. Aliar e manter pista na 0. Eu mantenho a pista no 0, voo 2043, boa. Azul 4298, solas 10, libera a direita, chame solo 121 e decimal 1. Libera 121, azul 4298. Autorizado, decolagem, pistão na zero, vento 140 graus, 08 nós. Decolagem por 2043, zero. Pode falar pro 2043? Afirmo, onde está 5415? 5415. Controle voo 2043, decolando o perfil da Dael. Voo 2043, boa noite, acione o código 5415. Suba para o nível 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. 5415, vai direto Leda, voo 102043, final 360, boa. Azul 2782, desça para 2500 pés, ajusta no 0 no 4, autorizado procedimento R9, pistão no 0. 2500 pés, autorizado procedimento R2782. para o azul 2782. O azul chama 014, azul 2782. Azul 4235, vou encerrar a vista 367, desça para 4000 pés, autorizado procedimento R9, pistão no zero. 4367, o azul 4235. Rio 5974, boa noite, autorizado de chegada a Bonf, desça para o nível 050. Gol 2043, subcentro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 8. Gol 2043, controle. 2043, Gol 2043, subcentro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 8. 251, 288, gol. Azul 2782, Sam Torre, 118 decimal 95. 118 2782. Torre Salvador, azul 2782. Azul 2782, boa noite, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 07 nós, informo pista molhada. Livre pouso, 2782, ciente, pista molhada. Pelo azul 4, 2, 3. azul 4235, iniciando? Ciência azul 4235. Oi, confirma o vento para o azul 2782. O vento 140 graus, 0629. Ciente. Azul 4235, complete procedimento Xami Torre, 118.95. Completa 2895, boa. E 5974, confirme o procedimento que irá realizar? Zulu, RTB. Pista livre, ajuste 1015, vento para cheque, 140 graus, 0629. 1-0 no 5, completo, agora no salido 4235 azul. Centro Rio 5974. 1-782, confirma o motivo da remetida? Agora acho que a gente já informa aí. Autorizado, Duna, Rio 5974, alça para 2000 pés, ajuste 1015. Autorizado, procedimento NDB Zulu, pistão 10. Azul 4235, autorizado pouso pistão na 0. Vento 140 graus, 0619, informa o pista molhada. 7, azul 4235, livre pouso. Azul 2782, cumpra aproximação perdida. E chame, suba para 4000 e chame o controle, em 120, decimal 8. 4000, chame o controle 208. Teria condição de informar o motivo, 2782? Com alerta de indicação de trem de pouso não baixado, a gente já vai verificar. Seguinte. Controle azul 2782. Azul 2782, mantenha a proa até 4000 pés. Vai manter a proa até 4000. 2782, decoração para novo procedimento, curva esquerda proa 010. Esquerda 010, 2782. Controle azul 2782. Prossiga. Possibilidade de uma posição para a gente fazer órbita? Bem, se azul 2782, vou ir na proa de bom, se tem condições? Afirmativo, bom. Bem, se vou ir para a posição bom, se subindo para... Correção, o azul 2712 inicialmente mantém a proa 010, aguardando voar bom, se devido ao tráfego em aproximação pelo setor norte. Ok, vai manter 010 e 4 mil pés o azul 2782. Algum problema na aproximação? Enfim, o azul arremeteu por causa de camadas de nuvem, coisa assim, não? Negativo, o Rio 5974. Ah, ok, obrigado. Azul 2782, chame na frequência 119.8. É, 119.8, vai chamar 2782. Controle azul 2782. Azul 2782, está autorizado para seguir para Bonf, estar em Bonf. Boa Bonf, fazendo órbita em Bonf 2782. Azul 2782, poderia informar o tempo de espera? É, 10 minutos no máximo. Perfeito. Azul 2782, pode informar o motivo da arremetida? É só apenas a curta final, a indicação de trem de pouso não estava travada que se arremeteu. Perfeito, grato. Pode entrar aqui à esquerda e entrar na final da 10, não? E 5974 em condições visuais no setor? Completamente. Tem, está autorizado. Ah, obrigado. Bom, 970, boa noite, autorizado direto para a Rita 366, desça para o nível 050. Agora. Gente. Eu tá com a pista vista na final. Rio 5974, Sami Torre, 118, decimal 95. 245, obrigado. Doutor, boa noite, Rio 5974, está na final da 10. Scan 3815, mantenha o ponto de espera, boa noite. Boa noite, Rio 5974, na final da 10. Confirma a aeronave se chamando a torre, intensidade 1, é o Rio 5974. Rio 5974, autorizado, pouso pistão na 0, vento no 3, 0 graus, 0,619, informo pista molhada. Aquele pouso na 10, pista molhada, obrigado, Rio. Presente no 5, por gentileza, faça um cheque rádio, intensidade 1. São 38 no 5, pode aliar e manter 1-0 como recebe. Agora alto e claro, TAM 38 no 5, autorizado alinhar e manter, pista no 0. Autorizado alinhar e manter 1-0, TAM 38 no 5. Rio 5974, solas 35, direita 121, décima 1. 121, Sana 3815, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-5, 0 grau, 0-5, nós. Autorizado decolagem, pista 3-0. Boa noite, 88, boa noite, autorizado chegada a Bonfe, desça para o nível 060. Bonfe, tá o 060, boa noite, 88. Corre, boa noite, boa 2175, na placa 0, tá o 0. Boa 2175, boa noite, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. Animação no 0, boa 2175. São 3815, decolada 37, chame o controle, 120, decimal 8, bom voo. 208, 3815, boa. controle de Salvador, 318 no 5, passando 1.300 pés. Na 3815, boa noite, contato radar, suba para o nível 340, após 2.000 pés, autorizado direto Leda. Após 2.000 pés, direto Leda, autorizado 340, 318 no 5. Autorizada 2782, vai prosseguir para o pouso? Afirmativo. Tem que apenas para a confirmação declara alguma emergência? Não, não. 2782, produto deve estar 367, após encerrar no 366, e deixa para 2500 pés, autorizada a final do procedimento RNAV, reporte passando o Serra Vitor 366. Então, para... Vamos manter o 4.000 por enquanto. Sim. Som 888, inicie redução de velocidade para 230 mais. Vai lá com 239.888 para volta. Clou 2175, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 130 graus, 05 nós. Decolagem, pistão no zero, boa noite, no zero. Se fizerem somente previsão de 5 minutos devido a uma aeronave com problemas técnicos que arremeteu com problema no trem de pouso e agora está prosseguindo para nova aproximação. Rio 5972, autorizado chegada a Bonf, desça para o nível 070, redução de velocidade 240 nós, número 4 na aproximação. Para 0.0, reduzindo 240 nós. Controle, boa noite, qual 2.7, 5.500 na Dael Leda. Sou 2175, contato radar, suba para o nível 360, após 2.000 pés, autorizado direto Leda. 360, após 2.000 direto Leda, gol 2175. 313, boa noite, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento no 40 graus, 05 nós. Boa noite, você fala não. Autorizado, repassará passando o 366. As 272 apenas para informação, tráfego 12 horas, 13 milhas, rumo noroeste, descendo 060 para o 050, Boeing 767. Tá, visual, tá. A 3815, estamos sendo para Recife, 125 decimal 1, ao CERN 128 decimal 8. 1251, 1288, 3285. Bom, no 888, faço espera na posição bom, se deixa para 4 mil pés, vai de cima 0 no 5. 4 mil, bom no 888. É, confirmando, você está espera em bom? Afirma espera em bom, do bom no 888. Bem, 888 na mão.